que eu ponho começo? Aparece uma outra imagem aqui. A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Eu quero compartilhar com vocês o capítulo 23 de Atos dos Apóstolos. Esse é um capítulo de fácil compreensão e trabalha fundamentalmente a perseguição que Paulo sofreu em Jerusalém, quando do retorno da sua viagem missionária e próximo já do fim do seu ministério, né? Voltou da segunda, iniciando a terceira e caminhando então para o final do seu ministério, que nós vamos ver na próxima semana. Mas vamos fazer da seguinte maneira, eu vou fazer a leitura do capítulo inteiro e depois apenas destacar alguns elementos que são importantes para a sua compreensão. Paulo, olhando atentamente para o sinédrio, declarou: caros compatriotas, até o dia de hoje tenho cumprido meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Entretanto, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam mais próximos de Paulo para que lhe esbofeteassem na boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, parede caiada, pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei manda que eu seja agredido? Os que estavam ao redor exclamaram: como ousas insultar o sumo sacerdote de Deus? Então Paulo replicou: eu nada sabia, irmãos, que esse homem é o sumo sacerdote. Afinal, está escrito: não falarás mal de uma autoridade do teu povo. Contudo, sabendo Paulo que uma parte do sinédrio se compunha de saduceus e outra de fariseus, bradou diante de todos: irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseus. Eis que estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Ao proferir essas palavras, estabeleceu-se uma violenta polêmica entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida, porquanto os saduceus afirmam que não existe ressurreição, nem anjos, nem espíritos. Os fariseus, porém, acreditam em tudo isso. Houve então muita discussão e gritaria. Alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a esbravejar: não encontramos nesse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou anjo que falou com ele? Diante disso, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor surgiu ao lado de Paulo e lhe afirmou: sê corajoso, assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma. Na manhã seguinte, os judeus planejaram uma cilada e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não tirassem a vida de Paulo. Mais de 40 homens faziam parte desta conspiração. Estes foram até os chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus e rogaram: fizemos um juramento, sob pena de maldição, de não provocarmos alimento algum, de não provarmos, perdão, alimento algum até matarmos a Paulo. Agora, portanto, juntamente com o sinédrio, Solicitai ao comandante que o mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão sobre o seu caso. Assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Porém, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama. Dirigiu-se à fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, rogou-lhe: leve esse rapaz ao comandante, porque tem algo importante a comunicar-lhe. Tomando-o, pois, conduziu-o ao comandante e lhe declarou: o prisioneiro Paulo me chamou e pediu que trouxesse à tua presença esse moço, que tem algo importante a revelar-te. Então o comandante tomou o jovem pela mão e, levando-o à parte, indagou-lhe: o que tens para dizer-me? Ao que ele revelou: os judeus combinaram solicitar-te que amanhã ordenes a Paulo descer ao Sinédrio, fingindo ter de investigar com maior precisão o caso dele. Não te deixes persuadir por eles, porquanto há mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram, sob pena de maldição, não comer nem beber até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a tua palavra de consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, ordenando-lhe que a ninguém contasse o que lhe havia revelado aquilo, que lhe havia revelado aquilo, perdão. Em seguida, chamando dois centuriões, determinou-lhes: preparai um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de rumarem para Cesareia ainda essa noite, às 9 horas. Providenciai também montarias para Paulo e levai-o em segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu-lhe uma carta nesses termos: a carta de Cláudio a Félix. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem foi preso pelos judeus e estava pronto a ser morto por eles, quando intervi a seu favor com a tropa e o livrei, assim que soube que era um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado de questões concernentes às leis deles, mas que nada havia nele que justificasse a pena de morte ou mesmo de prisão. Quando fui informado de que havia uma conspiração para tirar a vida desse homem, logo o enviei a ti, intimando também seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. E tomando Paulo, conforme lhes fora ordenado, os soldados o levaram durante a noite Antipátride. Meus olhos aqui não ajudam. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e apresentou-lhe Paulo. O governador leu a carta e questionou de que província era ele. Ao saber que Paulo era da Cilícia, ordenou: vou ouvir-te quando teus acusadores chegarem também, e mandou que fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Muito bem. Então é um capítulo que fala, como eu disse a vocês, sobre a perseguição que Paulo estava sofrendo lá em Jerusalém. Vamos entender algumas coisas. Entre o versículo 1 e o versículo 10, quem era esse sumo sacerdote Ananias? Ananias era filho de Nebedeu e exerceu as funções de sumo sacerdote de 49, de 47 a 59 da nossa era. Ficou conhecido na história por sua crueldade e violência. A condenação profética de Paulo cumpriu-se no ano 66, quando Ananias foi assassinado brutalmente pelo seu próprio povo, os sicários, por dar apoio a Roma. Paulo revela em seu discurso que o cristianismo tem suas raízes doutrinárias no judaísmo verdadeiro e puro, porquanto a fé cristã é o cumprimento da esperança messiânica defendida pelos antigos e fiéis fariseus. Paulo usa uma expressão de Jesus para denunciar a falsidade da liderança religiosa que imperava no Sinédrio. A expressão é sepulcro caiado, e aqui aparece no versículo 3, parede caiada. Isso já nos faz concluir, queridos irmãos. Primeiro, Paulo, no versículo 1, diz: Eu estou diante de Deus cumprindo o meu dever com toda boa consciência. Isso você precisa ter. O testemunho interior do Espírito Santo de que você está realizando a vontade de Deus. Mas o testemunho interior do Espírito Santo mesmo. Não é a sua vontade. Não é a vontade de um grupo religioso. É a testificação do Espírito Santo, segundo a palavra, de que você está cumprindo a vontade de Deus. Por isso ele diz, no versículo 1, caros compatriotas, até o dia de hoje eu tenho cumprido o meu dever perante Deus com toda a boa consciência. Então ele estava em paz com relação a isso, e é essa paz que nós precisamos. Depois, o sumo sacerdote, que era violento, ficou conhecido pela sua violência, mandou que lhe esbofeteassem a boca. Diante disso, Paulo lhe afirmou: Deus te ferirá, como de fato ele foi ferido. Eu li para vocês agora na primeira nota. Você será ferido, parede caiada, ou você poderia fazer o paralelo, sepulcro caiado. É uma coisa por fora e outra por dentro. Pois tu estás aí sentado para julgar-me segundo a lei, e contra a lei mandas que eu seja agredido? Aqui nós temos a resposta a uma segunda questão. Alguns teólogos, irmãos e irmãs, entendem que Paulo faz uma referência à sua dificuldade visual. Ah, eu não estou vendo, eu não estou enxergando bem, que é o sumo sacerdote. Por isso eu estou aqui levantando a minha defesa, estou me colocando assim, né, como me coloquei, dizendo que estou de boa consciência. Mas, na verdade, irmãos, não é isso. Outros teólogos, entre eles eu, acreditam que isso era uma ironia. E me parece uma óbvia ironia que Jesus também utilizava. Era muito comum Jesus responder aos fariseus do seu tempo, aos líderes religiosos no seu ministério, com ironia. Outros acreditam numa ironia paulina. E esta é uma clara ironia, dizendo: sumo sacerdote, você só tem o título. Mas você é uma coisa por fora, outra por dentro. É um sepulcro caiado, é uma parede caiada. Um verdadeiro sacerdote não daria semelhante ordem de bater na boca daquele que está sendo interrogado. É isso que ele está dizendo. Para você entender com mais clareza ainda, do versículo 1 até o versículo 10, quando Paulo se apresenta como fariseu, ele usa uma estratégia de grande sabedoria. Vamos entender? Os judeus, no período em que Paulo está vivendo, em que Jesus viveu, tinham cinco grupos religiosos. Cinco grupos religiosos, ou partidos políticos religiosos. Dois entre eles eram os saduceus e os fariseus. Então, o Sinédrio, que era a liderança religiosa judaica, era dirigido por dois grandes partidos político-religiosos: os saduceus, grupo minoritário, mas de grande influência, pois abrigava a elite econômica e cultural dos judeus. Eles não acreditavam na existência dos anjos, como o texto diz, ou de espírito, tampouco na ressurreição. Os fariseus, grupo que Paulo pertencia, por ser filho de fariseu e ser fariseu, ter sido formado na escola dos fariseus, representavam o partido do povo e daqueles que buscavam obedecer à lei e suas ordenanças em todos os sentidos. Muitas vezes, até de forma exagerada, né, irmãos e irmãs? Às vezes apenas exteriormente. Por isso, até hoje, se costuma dizer: ah, o fulano é fariseu, dizendo que, na verdade, ele tem aparência de religiosidade, mas por dentro não passa também de um sepulcro caiado. Os fariseus acreditavam na intervenção dos anjos, acreditavam no anjo do Senhor, anjo aqui com letra maiúscula, significando a própria aparição de Deus, Deus se manifestando, uma teofania, Deus se manifestando para um dos seus servos ou para o seu povo. Eles acreditavam no Espírito, acreditavam na ressurreição da alma para a vida eterna e assim por diante. Isso explica para você, por exemplo, a tolerância de Gamaliel, né? O mestre judeu fariseu. Então, o julgamento de Paulo, quando Paulo usou desta estratégia de sabedoria, se afirmando como fariseu e dizendo que ele estava defendendo a ressurreição dos mortos, deslocou-se. Ao invés deles continuarem debatendo sobre a questão do que Paulo pregava, eles começaram a brigar entre si, saduceus e fariseus. Fariseus e saduceus no Sinédrio começaram a brigar, e brigar mesmo. Houve discussão, houve gritaria. Eles esbravejavam. Não encontramos nesse homem mal algum. Quem pode garantir que não foi mesmo um espírito ou um anjo que falou com ele? Isso dizia um fariseu, e o outro saduceu devia responder de outro lado: não, isso não existe. E isso aconteceu então entre o versículo 1 e o versículo 10. Diante disso, queridos, diz o versículo 10, a discussão se tornou tão acirrada que o comandante teve receio que Paulo fosse, preste atenção agora, estraçalhado. Olha como estava o clima na hora. O comandante achou que Paulo pudesse ser estraçalhado pela multidão enfurecida. Então ordenou que as tropas descessem e o tirassem à força do meio deles e o levassem para a fortaleza. Primeira palavra que eu digo a você: tenha boa consciência diante de Deus de que você está fazendo a sua vontade, segundo a sua palavra, com o testemunho interior do Espírito Santo. Segundo, o texto nos mostra que há muitas autoridades no meio da igreja que não passam de sepulcro caiado. São uma coisa por fora e outra por dentro. Aparentam religiosidade por fora, mas por dentro estão mortos. Estão vazios. Terceiro, tenha espírito de sabedoria, porque numa situação dessa, quando Paulo usa a expressão "eu sou fariseu e estou defendendo a ressurreição dos mortos", ele deslocou o foco da conversa para que isso se tornasse uma controvérsia entre fariseus e saduceus. Tá bem? Então, em terceiro lugar, tenha sabedoria para isso. Em quarto lugar, até o versículo 10, eu já lhe faço uma pergunta. O quarto lugar é uma indagação. Seriam esses homens mesmo, irmãos, quando nós olhamos esses versículos 9 e 10, homens que se levantam, começam a esbravejar, que começam a discutir, que começam a que cujo começam a proceder de uma maneira cujo comandante da tropa ficasse com receio de que o réu ali, Paulo, que estava sendo inquirido, fosse estraçalhado por uma multidão enfurecida. Seriam mesmo religiosos esses homens? Em quarto lugar, eu faço uma pergunta para você. Será que isso é religiosidade? Se a Bíblia diz que Deus é amor, seria isso o procedimento de um grupo religioso mesmo? E muitas vezes nós encontramos esse tipo de atitude no meio da nossa igreja. No Brasil e nas nações, tenho certeza. Então, vamos tomar cuidado, irmãos, com o nosso procedimento. Eu, quando mais novo, era muito, muito, muito, muito nervosinho, vamos dizer essa palavra assim, muito bravinho. E isso é absolutamente contrário à vontade de Deus. Com o tempo, o Senhor foi então transformando isso, santificando, porque isso nada tem a ver com o Espírito Santo de Deus. E isso só pode acontecer em momentos, isso nunca pode acontecer, né? Mas se você for considerar que aconteça, que isso seja a exceção das exceções num momento onde todos perderam o senso de religiosidade, onde todos perderam o senso de comunhão com Deus, onde todos esqueceram o que significa ser religiosos, ou seja, religioso, ou seja, religado a Deus, e Deus é amor. Então não podemos dar espaço para isso. Em quinto lugar, no versículo 11, na noite seguinte, olha aqui a teofania. O Senhor surgiu ao lado de Paulo. Teo significa Deus, fania, manifestação. Então, Deus se manifestou ao lado de Deus. Teofania. Deus se manifestou, o Senhor se manifestou ao lado de Paulo e lhe afirmou: "Sê corajoso. Assim como deste testemunho da minha pessoa em Jerusalém, deverá de igual modo testemunhar em Roma", e Paulo vai fazer isso, e é lá em Roma que ele será decapitado. Eu digo para vocês hoje, em nome de Jesus, mesmo sendo hoje sábado, um dia que nós separamos para descansar, para louvar, para bendizer, para exaltar o nome do Senhor, é importante que nós nos regozijemos no Senhor, nos alegremos e louvemos, mas saibamos a palavra como ela é, e saibamos as consequências de ser um discípulo de Jesus, de ser um anunciador do Evangelho. Nós sofremos a perseguição espiritual, emocional e física. E essa perseguição é violenta, Nós temos três inimigos na batalha espiritual: o diabo, o mundo e a carne. Mas temos que ser corajosos. E eu convido você, meu irmão, minha irmã, ser corajoso, ser corajosa, seja corajoso, seja corajosa. Continue mantendo o testemunho. Não desista, persista, não desista, persista. Persista no testemunho da pessoa de Jesus, tanto em Jerusalém como em Roma. No nosso caso, é outro, né? No seu bairro, na sua cidade, no seu país, onde você estiver. Não tema. Então, em quinto lugar, eu deixo essa palavra de encorajamento. Sejam corajosos. O Senhor, eu tenho certeza absoluta que está ao seu lado agora. Eu não tenho dúvida nenhuma, nenhum milímetro de dúvida, de que o Senhor está ao seu lado dizendo para você: filho, filha, tenha coragem. Assim como você deu testemunho até agora, continue dando testemunho. De igual modo, não se amedronte, não se assuste com esse levante contra a tua pessoa. Bom, em sexto lugar, vai do versículo 12 em diante. E o que que acontece, irmãos? Bem facilmente. Olha que coisa impressionante. Os judeus planejaram uma cilada. Isso é coisa de gente religiosa, fazer cilada. E eles juraram solenemente fazer um jejum. Eles não iam comer nem beber enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 pessoas participaram dessa conspiração e desse jejum. Jejum para matar. Provavelmente, dizem os exegetas, aqui esses 40 se tratavam de um outro grupo chamado de Zelotes. Um terceiro grupo, eu disse que há cinco, né? Saduceu, fariseu, zelote, essênio e herodianos. Vou repetir: saduceus, fariseus, zelotes, que provavelmente são esses 40 aqui, essênios, que viviam nas cavernas, como João Batista, assim, mais retirados da cidade, os essênios, e os herodianos, que viviam em volta do palácio, eram palacianos que viviam em volta do poder de Herodes. Esses cinco grupos tinham judeus participando. Desses cinco grupos políticos e religiosos, porque ali não há essa divisão como nós temos na nossa realidade hoje. Ali a política e a religiosidade se misturavam por completo, né? Na totalidade. Ainda hoje, no Oriente Médio, isso é muito frequente, não só em Israel, mas é muito frequente que a política e a religião estejam diretamente relacionados. Ah, pastor, isso é em todo lugar. Sim, é em todo lugar há influência. Em todo lugar há influência de grupos religiosos na política, de políticos, muitas vezes nas igrejas, mas não desta maneira. Para eles, trata-se de uma coisa só. Uma coisa só, uma realidade só. Não há uma dicotomia, não há uma separação radical e definitiva entre as duas coisas. Isso é um fenômeno que só vai acontecer por volta de 1400, final de 1400, início de 1500, com o Renascimento Cultural, com o início da Idade Moderna, e vocês conhecem toda essa história. Aí sim a gente começa a ter. Até então, você ainda tem esse casamento do ferro com o barro, do barro com o ferro, e eu estou utilizando uma figura de linguagem que está lá em Daniel. Bom, veja se isso é uma atitude de um judeu, mesmo zelote, que queria revolução contra Roma, mas que tinha temor de Deus, porque muitas vezes eles se colocavam contra Roma quando eles colocavam estandartes, de Roma, quando eles colocavam ídolos romanos, estátuas de deuses romanos. Então, volto a dizer, para ele sempre está ligado. Veja se isso é atitude. Eles marcaram um jejum, jejum para matar. Nós fazemos jejum para quebrantamento, nós fazemos jejum para as pessoas se converterem, nós fazemos jejum para as pessoas se santificarem, nós fazemos jejum para sermos batizados pelo Espírito Santo, nós fazemos jejum para uma série de motivos que são da vida e vida em abundância. Eles fizeram um jejum de 40 homens e prometeram não comer nem beber até matar Paulo. E fizeram um juramento, e o pior para eles, fizeram um juramento sob pena de maldição. Sob pena de maldição, quer dizer, se a gente não conseguir realizar, nós sejamos amaldiçoados. E isso nos faz lembrar, lá na crucificação, lá no período do julgamento de Jesus, desde o julgamento de Jesus até a crucificação, quando eles declararam, líderes religiosos declararam que o sangue dele caia sobre nós. E essa maldição, infelizmente, se fez notar já no ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi completamente assolada, foi completamente destruída mais uma vez. Agora pelo Império Romano. E todo o sofrimento desse povo ao longo de 2000 anos, e isso só vai acabar definitivamente num período escatológico, quando, que está chegando, está muito próximo, quando eles descobrirem que Jesus de fato é o Messias. Eu não vou entrar nem em uma vírgula disso, porque senão daí eu saio do tema e é difícil voltar, porque eu tenho que explicar uma série de detalhes. Mas você pode consultar lá no blog as ministrações sobre Apocalipse. Isso só vai acabar definitivamente depois de um período de 7 anos, onde durante 3 anos e meio os judeus serão enganados, o templo será erguido, os judeus serão enganados. Mas quando eles perceberem que o templo foi profanado pelo anticristo e reconhecerem então que houve um engano e se dobrarem definitivamente diante do Messias e perceberem que Jesus de fato é o Messias, então essa luta acaba para eles. E o que nos alegra é que cada vez mais em todo o mundo, eu acompanho um jornal que trata disso, um informativo que trata disso, há judeus em todo o mundo se convertendo ao cristianismo. Quer dizer, isso já está começando a acabar e vai acabar logo, logo. É só você ouvir as ministrações maravilhosas do Apocalipse que estão lá no blog, tá bem? Blog logo 7.blogspot.com. Blog logo 7.blogspot.com. Blog logos 7.blogspot.com. Aí você vai entender com mais clareza e também você vai entender mesmo lendo a Bíblia, lendo comentários e ouvindo esses sermões, quer dizer, a somatória de tudo isso que vai te esclarecer essas questões. Então eles fizeram um jejum e fizeram um juramento sob pena de maldição. Se eles não conseguissem cumprir aquele juramento, eles assumiram a maldição sobre si. Seriam malditos. Aí foram procurar o Sinédrio, irmãos e irmãs. Olha o que é perseguição contra uma testemunha de Jesus. Contra mim e contra você. Contra mim e contra você. Eles foram procurar os líderes religiosos, né? E disseram assim, olha: solicitai ao comandante que mande descer diante de vós, como se fosseis investigar com mais exatidão, propondo uma mentira. Eles jejuaram para matar, está contra os 10 mandamentos. Agora eles estão outra vez ferindo os 10 mandamentos, porque eles estão propondo uma mentira. Faz de conta que vocês vão investigar o caso, como se vocês fossem apurar, e tragam ele aqui, porque quando vocês forem trazê-lo aqui, a gente mata no caminho. Assim estaremos preparados para matá-lo antes que consiga chegar até aqui. Bom, o sobrinho de Paulo ficou sabendo disso, contou para Paulo. Paulo, sabendo disso também, chamou um centurião, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza. O sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, ficou sabendo dessa trama, dirigiu-se à fortaleza, melhor dizendo, e contou tudo a Paulo. Que chamando, aí Paulo chamou um dos centuriões e rogou-lhe: ouça esse rapaz, ele tem algo muito importante a dizer. E o rapaz então contou para o comandante o que estava para acontecer. E disse: olha, os judeus estão combinando matar Paulo, e eles estão só esperando a sua ordem. Se você mandar ele ir para o Sinédrio para que eles avaliem o caso de novo, eles vão matá-lo antes de chegar lá. E quem vai matar? Provavelmente esses 40 eram do terceiro grupo religioso que eu mencionei, os Zelotes, que em conluio com os saduceus e os fariseus iriam matar Paulo. E ele então pede: não te deixe persuadir por eles, porque quanto a mais de 40 deles à espreita contra Paulo. Eles juraram sob pena de maldição jejuar, não comer nem beber, até que tirem a vida dele. Agora, pois, estão prontos, apenas aguardando a palavra do teu consentimento. Então o comandante mandou o rapaz sair, depois chamou centuriões, mandou preparar todo um destacamento, soldados, cavaleiros, lanceiros, e se preparar para ir a Cesareia. E também mandou providenciar uma montaria para Paulo, para levá-lo em segurança até o governador. E o comandante escreveu uma carta para o governador. Irmãos, vejam como a batalha espiritual é terrível. Mesmo nesse sábado, pastor, mas nós temos um culto de louvor, um louvorzão daqui a pouco. Meu irmão, não tem motivo maior de você louvar. Jesus morreu por você na cruz do Calvário e você é uma testemunha dele. Ele te deu tudo, ele deu a vida dele, ele deu a vida dele, e a vida dele é suficiente. É pão que sacia a fome, é água que sacia a sede. Você pode louvá-lo e bendizê-lo, só não pode ser ingênuo e achar que não está acontecendo agora uma guerra espiritual para que você não se santifique. Você precisa abandonar essa ingenuidade. Está acontecendo uma guerra espiritual para você não pegar firme na fé. Ele te engana com muitas coisas. Ele te dá palha para trabalhar mais. Que é isso, pastor? Estou lembrando lá do Êxodo. Quando eles começaram a falar em liberdade, o faraó disse assim: olha, eles estão falando de liberdade? Antes a gente mandava palha para eles e eles faziam os tijolos. Agora, Para eles esquecerem esse assunto de liberdade, eles vão ter que buscar a palha eles mesmos. Ele coloca trabalho na sua vida, ele coloca projeto na sua vida, ele coloca coisas familiares no seu caminho, ele coloca coisas de estudo no seu caminho, exageradas, ele coloca, relacionamentos, que a gente gosta de pessoas, namora pessoas, vai casar com pessoas. E ele coloca questões assim de uma grande emoção por essas pessoas que gostamos. E vai te distraindo, e vai te distraindo. Os demônios estão jejuando nessa hora, muito mais de 40 certamente, jejuando para derrubar você. Então você precisa estar atento. Estão tramando para acabar com a sua vida. E você está dando brecha, está deixando, ah, deixa para amanhã, amanhã eu vou, depois de amanhã, semana que vem, amanhã, depois de amanhã, semana que vem, mês que vem, e continua assim. Bom, aí escreveram para finalizar para o governador, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Esse homem estava preso, mas estava a ponto de ser morto. Então eu tive que intervir a seu favor e o livrei, porque ele é um cidadão romano. Entretanto, desejando apurar o exato motivo da acusação, levei-o ao sinédrio dos judeus. Entendi que ele era acusado por questões concernentes às leis deles. Eu achei que estava agindo corretamente. É questão religiosa judaica, nós não nos intrometemos, deixe que se resolvam lá com as questões religiosas deles. Não havia nada que justificasse a pena de morte ou mesmo a prisão dele. Quando eu fui informado que havia uma conspiração para tirar a vida desse homem, aí eu enviei a ti, logo enviei a ti, intimando também os seus acusadores que apresentassem o caso contra ele diante de ti. Então tirei da mão deles, porque eles estão querendo matar. Eles estão querendo matar um cidadão romano, um judeu que é cidadão romano. Eles estão querendo matar contra a lei. É tanto, amados, eles estavam tanto contra a lei judaica, né? Não matarás, e mentindo, e violentando. E também estavam contra a lei romana, porque eles não estavam dando a Paulo o direito de defesa, eles iam fazer uma emboscada. Bem, então eu tomei Paulo, conforme lhes fora ordenado, soldados levaram durante a noite a Antipátride. Todavia, assim que amanheceu, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, entregou a carta ao governador e lhe apresentou Paulo. Então, essa carta chegou junto com Paulo ao governador. O governador leu a carta, perguntou para Paulo de qual província ele era. Paulo respondeu que era da Cilícia e ele diz: Eu vou ouvir você e vou ouvir aqueles que te acusam também. A gente encerra o capítulo. Esse é o sexto lugar. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o mais importante são esses cinco pontos que nós destacamos. Tenha boa consciência diante de Deus. Segundo, saiba que há sepulcro caiado, gente com aparência de religiosidade, até no alto poder das igrejas, as mais diversas, todas, pode haver, eu não estou dizendo há, eu faço aqui uma correção. Pode haver sepulcro caiado? Pode haver. Porque dizer há, eu teria que provar, né? Então, me perdoem aí a colocação. Pode haver sepulcro caiado nas mais altas esferas de poder, até dentro de grupos religiosos. Dois. Três. Paulo usou de um espírito de sabedoria para tirar o foco da análise sobre ele e fez com que a conversa se transformasse num debate entre saduceus e fariseus, que nós falamos rapidamente para vocês, que são dois grupos religiosos daquela época. 4. Eu fiz uma pergunta para você. Será que esses homens tinham perfil de religiosidade? É claro que não, né? Já está tudo mencionado aí a ação deles, maligna deles. Quinto, aconteceu uma teofania, uma aparição de Deus dizendo: "Sê corajoso, Paulo. Sê corajoso, continua, continua firme." E eu estou dizendo para você hoje: seja corajoso, seja corajosa, continua firme, pregando onde você está e pregando em outros lugares. No caso dele era: pregue em Jerusalém e depois você vai pregar em Roma também. No nosso caso, pregue no seu bairro e vai pregar em outros lugares também. Em outros bairros, em outras cidades, em outros estados, em outro estado do país, em outros países. Sejam corajosos. Em sexto lugar, toda essa trama maligna, marcada pelo jejum para matar, pela mentira, pela covardia, né? Pela tentativa de fazer uma emboscada, né? E eu vou completar em sétimo e último lugar: Deus preparou o escape. Irmão, saiba de uma coisa. Mesmo que o maligno esteja fazendo jejum contra você, ele não vai prevalecer e você não será recolhido antes do tempo. Nenhum fio da sua cabeça cairá sem que Deus tenha conhecimento. E Deus usou aqui o sobrinho de Paulo para ficar sabendo da informação, Paulo para encaminhar a questão para o centurião. O comandante tomou as providências, levaram para o governador e nós vamos ver a partir de Paulo. E o governador disse que ia ouvi-lo e ouvi-lo e ia ouvir aqueles que o acusavam também. No capítulo 24, a semana que vem, a gente vai ver o julgamento de Paulo, tá bem? Em sétimo lugar, Deus providencia o escape. Deus providencia o escape. Eu sei que eu estou falando para muita gente que já teve em situação de grande risco, de grande perigo, de grande tramóia no emprego, no trabalho, na empresa. Tudo estava sendo preparado, uma grande conspiração ou uma conspiração. Pode não ter sido tão grande, mas uma conspiração para prejudicar você, porque você é cristão e Deus providenciou um escape e ainda muitas vezes promoveu você. Não aconteceu isso, irmão, irmã? Eu sei que eu estou falando para muitos que já tiveram essa experiência. Mas você que não teve essa experiência, muitos que não tiveram essa experiência, fique tranquilo, continue o testemunho, tenha consciência tranquila, continue o testemunho, porque nada vai acontecer sem que Deus permita. E Deus vai te dar o escape na hora certa. E você só será recolhido quando Deus disser: tá bom. Encerrou seu ministério, agora eu vou te recolher. Vem para cá, filho. Vem dormir aqui nos meus braços até o dia em que você vai habitar o novo céu e a nova terra. Você vai ressurgir dos mortos e vai habitar eternamente comigo. Então não tenha medo, porque Deus providencia o escape. Agora, eu falo em sétimo lugar para esses dois grupos. Lembre bem, viu, irmão? Lembre bem, irmã, de quantos acidentes, estou lembrando aqui de coisas da minha família, da esposa que sofreu um acidente, quantas enfermidades, quantos problemas familiares que pareciam insolúveis, Quantos problemas estudantis que você achou assim, ah, não vai dar, não vou conseguir voltar, não vai dar. Não, Deus vai te dar força, ser corajoso, ser corajosa. Deus vai te dar capacidade. Ah, mas o professor não gosta de mim, os alunos também não. Deus vai providenciar uma maneira, meu querido. Deus vai te dar vitória. O nosso Deus é o Deus da vitória. Deus vai te dar o escape. Na igreja, às vezes, uma luta, uma perseguição por causa de um testemunho da palavra, porque você quer que a igreja cresça e alguém quer que a igreja não cresça. Incrível! Dentro da igreja, sepulcro caiado, mas Deus vai te dar o escape e vai te dar dupla honra. Preste atenção, vou repetir. Você querendo fazer a igreja crescer, muitas vezes pessoas se colocando contra você o tempo inteiro, isso eu passei na carne. Mas Deus depois te dá dupla honra. Irmãos, em cada etapa que o inimigo me perseguia, Deus depois me colocava numa posição de honra dobrada. E assim tem sido até hoje, e agora está acontecendo assim. Novamente, até eu sei que estou por momentos até o dia da minha chamada, sei que já estou próximo da chamada do meu rei, né? O rei está voltando, o rei está voltando, a trombeta está soando, o meu nome a chamar, eu sei, eu tenho clareza disso. Mas em todo tempo, quando mantive o testemunho, em cada saída, em cada escape, Deus promovia mais vitória depois. É o que ele vai fazer com você. É o sétimo lugar. Deus vai promover mais vitória e mais vitória e mais vitória. Que Deus te abençoe poderosamente e que isso enche o seu coração de louvor e você vai receber dupla honra em lugar de vergonha. Dupla honra. Aqui me lembro dessa canção, tá bem? Que Deus te abençoe poderosamente e amanhã falaremos sobre liderança. Mas é importante, irmão, irmã, tenha consciência. A vida cristã é o melhor que existe no universo. Agora, pelo menos. Depois, quando a gente tiver um corpo glorificado, será melhor ainda. Mas agora é a melhor coisa que existe no universo. É a melhor. Nada se compara à vida cristã. Nada. Ninguém. Agora, existe uma perseguição do mal. Mas Deus te dá o escape e te dá a vitória. Em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração e a consolação do Divino Espírito Santo seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus, espalhado sobre a terra, concedendo vitória, hoje e eternamente. Amém, amém, amém.